Danger. Perigo sempre tem mundos. Danger. Perigo. Danger. Palavras. Danger. Perigo pra alguém. As ruas. Danger. Perigo. Danger. Palavras. Danger. Perigo sempre tem mundos. Danger. Perigo. Danger. Palavras. Danger. Perigo pra alguém. Perigoso é o olhar, bocas mentem bem. Perigosa mão, no aperto bem não tem. Mundo é o que é, jogue pra ganhar. Tenho que prestar atenção, quem são, quem tá por mim. Línguas que planejam mal, ladies querem ir além. Nos copos mais, drinks, drinks, drinks, segue bem. No swing, segue, segue, segue, segue. No maldoso olhar, neg, neg, neg, neg. Línguas que planejam mal, ladies querem ir além. Nos copos mais, drinks, drinks, drinks, segue bem. No swing, segue, segue, segue, segue. No maldoso olhar, neg, neg, neg, neg. As ruas, danger. Perigo, danger. Palavras, danger. Perigo sempre tem mundos. Danger. Perigo, danger. Palavras, danger. Perigo pra alguém. As ruas, danger. Perigo, danger. Palavras, danger. Perigo sempre tem mundos. Danger. Perigo, danger. Danger. Perigo pra alguém. Olha o perigo na terra dos reis. Elas dominam, roubam suas leis. Eles estão em danger, tão dando xilique. Digo o que quiser que diga, digo o que quiser que diga. Ela é perigosa, se você segue seu instinto. Antes de mais nada, te aviso, é perigo. Quero um pedacinho, entre em frente e segue. Money para o ar, tipo, tipo, pague, pegue. Línguas que planejam mal, ladies querem ir além.